cantar com a gente. Aninha Soares, Sétimo Sentido. Valeu, amigos da banda KM. Vamos fazer uma aposta. Eu quero tudo agora, ela diz agora. Dá-me tempo e vê depois como é que fica. Eu fico sem saber o que dizer na hora, enquanto ele chora e ri da situação. Me devora, vivo ali na mesma hora. Me diz no vida, vida é devoração. Ela força que tem na sua mão. Eu acho que ele me namora. La, la, la, la, ia. E tá chegando ele pra cantar com a gente, meu grande amigo Pop Sitter. Vamos lá! Deixa comigo, rapaziada da banda KM! Uhul! Eu tô na rua, tô na sua. Tô no boteco, bebendo pra esquecer. Tô à toa, tô sem boa. Apaixonado, pensando em você. Você é o vício, eu me dedico. É o veneno que gosto de beber. Você é sonho, é pesadelo. É a modelo que eu preciso ter. Fala, Bobi! E por você eu ando assim, doidão, doidão. Apaixonado por você, na solidão. Você é tudo pra mim, amor, paixão. Amor, me leva lá pro seu colchão. E por você eu ando assim, doidão, doidão. Apaixonado por você, na solidão. Você é tudo pra mim, amor, paixão. Amor, me leva lá pro seu colchão. Cantar comigo, quero chamar minha grande amiga Luana Liz. Chega pra cá. Legal, vamos cantar juntos, banda KM. Agora é Pintura Íntima. Deixa as contas que no fim das contas o que interessa pra nós. Dois. Amor com jeito de